não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. Ah, eu não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. É por aí, é por aí que tem que ser. Se eu magoar meu amor, meu senhor, eu também vou sofrer, eu vou sofrer. É por aí que tem que ser. Se eu magoar meu amor, meu senhor, eu também vou sofrer. Por isso eu não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. Pode implorar que eu não vou. Pode até chorar que eu não ligo. Se eu perder esse amor, a solidão vai ser o meu castigo. Pode implorar que eu não vou. Pode até chorar que eu não ligo. Perder esse amor, a solidão vai ser o meu castigo. Por isso eu não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. É por aí, é por aí. Meu amor, meu senhor, eu também vou sofrer, eu vou sofrer. É por aí, é por aí que tem que ser. Se eu magoar meu amor, meu senhor, eu também vou sofrer. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou magoar meu amor de maneira nenhuma. Eu não vou. Não vou, não vou.